Salvador, boa noite, Papa Romeu Bravo, do Eterno. Obrigado, Papai, pra você, boa noite. Eu vou plano modificado agora 5-2. Chame na final da 17, o Bravo Tetão. Vou chamar na final 17, o Bravo Tetão. O Bravo Tetão, você vai pra qual andar? Faz o posto? Andar da mata, Bravo Tetão. Entende? Está autorizado o pouso na 17, o vento é 100 graus, 05 nós. Sente o pouso de baixo para cima, vai ser travado o braço do campo. Estamos no solo ao 500, autorizado o backtrack e táxi via 17, até a data. esquerda, eu tô tendo frequência livre. autorização para Guarulhos 380. Chegou na minha área, tem autorizado aqui o 360, você aceita? 360, copia. Perfeito, autorizado então Guarulhos 360, via Antezulu 10 até Taubaté. Decola da 10, saída Bael, transição ótima, controle 1935 e o transporte 5144. 360, Guarulhos, autorizado, até Taubaté. Decola da 10, na Bael, ótima, 1935, 1144, transporte, voo 1. Puxa acionamento, 1961. prossiga. É, por gentileza, a nossa autorização para São Paulo, Congonhas, o nosso nível aí também tem que ser o 3800. Se eu puder coordenar o 360, a gente agradece, tem que estar um pouco pesado hoje. O que, o senhor está pronto para a porta? É, desculpa, não entendi. O senhor está pronto para a porta? Negativo. Ok, está autorizado então São Paulo, Congonhas, ele está o 360. Via Etozulu 1-0 até Pubari, após Etozulu 1-6 até Bravo, até Zulu, Belo Horizonte. E após, conforme o plano, a decolagem da 1-0, curva direita, saída da El, transição Motiva, controle 1935, transponder 5145. É, após a uniforme Zulu 10, até que posição está? É Pubave, conforme plano repetitivo, é Papa, Uniforme, Bravo, Alfa, Zipa, Pubave. Primativo, então estamos autorizados para o nível 360, pelo uniforme Zulu 10 até Pubave, após o uniforme Zulu 1-6 até Bravo até Zulu, e conforme rota do plano. Decolada para o 10, curva direita, saída da El Motiva. Controle 1935, transponder 5145, tá? 3601. Tá correto, tá 3601, chama para o push e acionamento. Chama lá, 3601. taxi. Para já vou chamar táxi para o voo do Leão. Índia, ponto espera da 1028-95, até. Obrigado, Pátio Papi, ponto espera 2295, com o nome 1. espero uma zero. Bom dia, meu nome é Ana, estou autorizado a minha ida decolar, dando zero, vento 90 graus, 4 nós. Alerta com a zona zero, gol, no meu. Bom dia, Aero 503, clear to land, 1010, wind 090-004 knots. Esse é o número 1010, decolando aos 26, controle 1935. Controle 1935, o número 1. 3, underground at 30, monitor ground 121, decimal 9. 121, decimal 9, Europa, UAC, Europa. Bom dia, Europa 183. Bom dia, Europa 183, Flestaff, Y Alpha, Juliet, 811. Alpha 2811, Europa 183.